E vamos agora às 21 chaves bíblicas da volta triunfal do Cristo de Deus. Vamos à chave número 6. Falsos profetas em todos os meios de comunicação, todos a serviço do anticristo. Agora, Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 24, versículo 11. E se levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Observemos que Jesus diz muitos falsos profetas. Não diz um, nem dois, nem três. E à luz do novo mandamento revelado, falso profeta é muito mais do que geralmente se ensina. Todo pregador da Bíblia, qualquer pregador de religião, seja qual for o mestre, entre aspas, de ordem religiosa ou espiritualista, que não esteja integrado na verdade de Deus, através do Cristo, é um falso profeta. Vejam que coisa desgraçada. Quem ensinar errado a Bíblia é um falso profeta. Quem ensinar evangelho errado é um falso profeta. Quem ensinar errado o Apocalipse é um falso profeta. Quem interpretar erroneamente estas profecias é um falso profeta. Por isso é que Jesus disse muitos. Não são poucos, são muitos. Porque ainda mais para azar deles, querem ficar bem com o mundo. Querem agradar todo mundo, menos a Jesus. Ué, por que é que Jesus foi crucificado? Porque não agradou as autoridades. Se ele fosse lá e dissesse, Pilatinhos, eu te amo. Caifazinho, tu és um amor. Herodizinho, queridinho, mataste 2.000 crianças, mata mais 5.000. E Jesus ficava vivendo, ia ser nomeado publicano, ia ganhar muito dinheiro, ia bater o Zaqueu na fortuna. Pensem bem nisso. Jesus foi crucificado porque disse a verdade. Então as religiões que se combatiam já naquele tempo se uniram contra ele. Mas só estavam unidas para combater Jesus. Depois que Jesus foi crucificado, todos voltaram a se combater outra vez com a maior hipocrisia deste mundo. Qualquer cidadão não integrado na verdade de Deus, através do Cristo, é um falso profeta. Pode ter boas intenções, pode ser homem ou mulher de costumes exemplares. Pode ser um padrão de moral, mas é um falso profeta. O homem pode ter uma moral inatacável, não rouba, não mente, não levanta falso testemunho, cumpre os 10 mandamentos. Mas ensina errado a Bíblia, é um falso profeta. Vejam vocês, o que adianta ser bonzinho, cara de pau, olhos revirados, se é um falso profeta? Não adianta nada. Por isso eu prefiro ser franco, ninguém, quando eu for embora no meu avião, ninguém mais vai dizer que eu cheguei aqui para tapear vocês, para mistificar vocês, porque isso é ponto de honra. Prefiro morrer a mistificar. Infelizmente, somos obrigados a dizer, nós, os legionários, que o mundo está sendo conduzido pelos falsos profetas. É lamentável. Católicos, protestantes, espíritas, umbandistas, esotéricos, teosóficos, muçulmanos, judaicos. E essa multidão de gurus que exploram a credulidade pública. Como diz o Cristo, só a minoria dos escolhidos continua honrando o santo nome de Deus. No terreno das religiões humanas.